história não se ouviu falar de um Deus mais forte e poderoso, nome que abala terra, céu e mar. Jesus, teu nome.